Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Fala aí, Marcão, tudo bem? Tudo bem, querido. Eu tô, e você, como é que tá? Muito calor por aí? Tá cerca de 25 graus. É, mais ou menos o que tá por aqui, 25, 27. E aí não choveu hoje, né? Nada. Como é que estão as coisas, tudo bem? Tranquilo, e você? Todo mundo comentando o legal, programa de ontem. Legal, sempre na puxação de saco, mas sempre legal, antes de ser chamado, sempre tem música boa tocando. Obrigado, Marcão. Então parece que é pra preparar o sofá pra gente. Olha, mas, eu tava vendo uma foto aqui, eu gostaria de ter o cabelo que nem o do Fats Domino, viu? Eu queria um cabelo desse, coisa chique, viu? Não, o brabo que... o pessoal é que a gente tá pra tocar um Fats aí, Domino, e o interessante é que a gente tem dificuldade de achar coisas dos últimos 10 anos dele, né? Quer dizer, ele ainda tá vivo, mas... as fotos assim, são no máximo, a mais recente que eu achei assim, foi tipo 92. Mas legal que tu inveja do cabelo dele. Nossa, você não sabe, o penteado dele é chique. Olha, o cara que contribuiu pra música como ele falou de sério, né? Podia ser mais respeitado. Exatamente, podia tocar de cabeça pra baixo. Podia. Vamos começar então, já que... Isso, anos 50 aí, por favor. Peraí, uma canção de 59. 59, nós não éramos nem nascidos, Marco Antônio. Quer dizer, eu não era. Né? Tu não eras também, né? Não. Tu nasceu 70 e poucos, né? Não, eu sou da geração Xuxa, junto com você e o Renzo. Ah, tá. Então é legal até que a gente vai entrevistar um dos fundadores do Barão Vermelho, né? Então, de repente, eu vou te apresentar algumas canções deles, né? Porque era muito pequeno pra escutar, é mesmo? É verdade. Sim. Bacana. Vamos lá, então. Antônio, deixa eu te fazer uma... Maravilha de canção, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que me surgiu uma dúvida aqui. Uh-huh. Essa música foi gravada também por Joe Jeffrey Group? Essa canção não é original. Não, até por sinal, em Dera Shame, Blueberry Hill, que ele que é a mais famosa dele, tinha sido gravada até pelo Louis Armstrong. Ele não era... Ele regravou muita coisa, só que o interessante, como a gente já fez... Não. Essa do Joel Jeffrey é de 1969. Não, tudo bem, mas é que essa margem que eu tô colocando é 59, quer dizer. Sim. Então, esse do Joe Jeffrey, não, é 69, ainda achava que era tipo já 71, por aí, 69. 69, é a mesma música? Olha, francamente, poxa, e pior que eu conheço... Deixa esse eu pôr um trechinho pra você. Isso, coloca um trechinho aí, vamos ver. Marco Antônio? O arranjo é diferente, né? Essa música, dá pra notar que a letra também é levemente diferente. Essa música foi escrita em 1920, música de Con Conrad e J. Russell Robb. Isso, teve várias versões antes do Fats Domino. Então deve ser a mesma música. É que essa versão que tocou na internet, 59, Marge, só falando do Fats Domino, né? O nome dele de batismo, Antoine Dominique Domino. A gente até já tinha tocado antes uma outra obscura dele há cerca de um ano no programa. Ele nasceu em 26 de fevereiro de 1928. Ele ainda está vivo, graças a Deus. Nasceu em New Orleans. Primeiro atraiu a atenção nacional tocando piano aos 21 anos. Ele teve 37 compactos nos top 40 dos Estados Unidos, né? Sempre com piano e acompanhamento de bateria forte e guitarra, né? Então, assim, é o interessante que quer dizer, não, ninguém registrou a expressão ou o gênero, diríamos assim, rock and roll, mas dá pra dizer que ele foi um dos criadores do rock and roll, junto do Chuck Berry, do Little Richard, do Jerry Lee Lewis. Por quê? Porque ele foi treinado classicamente no piano, né? Ele era de iníciozinho, obviamente, com criança, o lance dele era rhythm and blues, né? Só que pode ver que, apesar do o acompanhamento dele, tem o piano, obviamente, e daí ele começou a colocar a gente tocando de forma mais pesada, com acompanhamento de guitarra, né? Porque até o início dos anos 50, as pessoas, basicamente, o mais próximo de rock and roll, ainda a pessoa meio que dançava ainda junto, ou então levemente separado, né? Então... Ele ficou rico, mas seria bilionário se tivesse tido uma forma de registrar, né? Porque até um dos discos dele, ainda da década de 50, ele fala em rocking várias vezes, e o nome rock and roll não era difundido, tá, né? Ou seja, rocking, to rock, ou seja, sacudir, né? Ou seja, a expressão rock and roll não era nem difundida ao redor do mundo. Ele era super namorador, né? O apelido, obviamente, Fats, porque gorducho. E o interessante é que ele sempre gostava de fazer, as canções dele sempre tentavam girar ao redor, assim, a trama cantada na canção, a ver com mulheres que o traíram, ou pelo menos mulheres que ele desejou e nunca pôde ter, e pedindo segunda chance para elas, para as que ele decepcionou. Também é interessante dizer que ele teve 13 filhos, e durante muitos anos morou na mesma região onde nasceu, na Louisiana, e só que supostamente na rua dele as pessoas reconheciam a casa, que era a maior casa de todos, porque também, né, caber 13 filhos. E ele aparece num dos primeiros filmes de rock and roll no Brasil, acho que não teve título, era chamado Shake, Rattle and Rock, e foi estrelado por um ex-atleta falecido há pouco tempo, tu obviamente conhece, o Mike Connors, faz o seriado Manic. Sim, lembro. Esse foi um dos filmes, o Mike Connors ainda nem era chamado Mike Connors, era chamado Touch Connors, que era o filho dele na época de atleta de futebol americano. Então, nesse filme Shake, Rattle and Rock, né, pode ver, aí tem a ver com cheiro, Shake, Rattle and Roll, do Bill Haley, né, tem participação do Fats tocando, do Big Joe Turner, né? E foi filmado em 55, baixíssimo custo, e rendeu mais de 10 vezes o que custou. O Fats, ele pode ser ouvido em cerca de 65 filmes, incluindo um francês chamado Le Tricher, no Brasil acho que era Os Trapaceiros, com Jean-Paul Belmondo, assim, super jovem, bem início de carreira. Num filme que a gente já citou em outro programa, chamado Jamboree, que é um filme de 56, um dos primeiros filmes também assim com muito rock and roll. Por que a gente citou há um tempo atrás? Porque tinha recém falecido o Calbi Peixoto. Sim. E o Calbi Peixoto está no filme. Né? Então, também nesse Jamboree, tá, né, o Fats pode ser ouvido, o Calbi aparece, o Frank Avalon, que a gente gosta, o Carl Perkins e a Connie Francis, a grande Connie Francis. O Fats também pode ser ouvido nos Irmãos Cara de Pau, aquele filme maravilhoso, John Landis, com o Belushi e o Dan Aykroyd, e a grande Carrie Fisher, Deus a tenha, num filme chamado Punhos de Aço, tinha um subtítulo, Um Lutador de Rua. Não confundir com um lutador de rua com Charles Bronson e o James Coburn, mas é um filme, vai se lembrar, Punhos de Aço, Um Lutador de Rua, era a sequência daquele filme com o Orangotango e o Clint Eastwood. Lembro. O primeiro era Doido para Brigar, Louco para Amar. Sim. E esse foi a sequência, feita 2 anos depois. Né? Também ele pode ser ouvido em Gremlins 2, um filme que eu adoro, que é uma ode a Los Angeles, chamado L.A. Story. Adoro. Um filme escrito, co-produzido e estrelado pelo Steve Martin. Fantástico. Né? E era super fã, quer dizer, que é super fã do Fats Domino. Num também chamado Os 12 Macacos, deve ter visto, com Bruce Willis. Sim, também. Pois é. Agora eu vou te lembrar uma coisinha, de repente tu não notasse. Num papel bem pequeno no filme, sabe quem é que tá? O Charada, o Frank Gorshin. Ah, é? Lembra o Charada original, né, do seriado dos anos 60, Batman? Eu me lembro que ele tá numa cena, numa mesa, com várias pessoas estão, tipo, analisando o personagem do Bruce Willis, e ele é um deles. Eu não me lembro disso, não. Eu preciso rever o filme. Eu acho um belo filme, viu? Acho um belo filme. Eu gosto. É. Mas eu gosto mais o de Los Angeles. Não, a gente tá falando do 12 Macacos. Fuga de Los Angeles. Não. Aquele qual? Que no Brasil teve o nome de Los Angeles Cidade Proibida. Ah, não, sim, mas eu não entendi por quê. Não, eu gosto mais dele do que de Os 12 Macacos. Tá, mas... gosto mais do filme. Não, ah, sim. Não tem nada a ver. Não, é que eu acho que tá fazendo algum link com o Bruce Willis. Não. Ah, tá. Eu não sou nem muito grande fã desse filme que você citasse agora, mas eu me lembro que eu gosto bastante do coadjuvante, que é o Kevin Spacey, um dos primeiros papéis grandes, assim, do Kevin Spacey, né? Vamos pro anos 60? Peraí. Vamos tocar um trechinho do maior, um dos maiores sucessos do Fats Domino. Um trechinho aí, uns 20 segundos. When you said goodbye, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? Eu gosto muito desse estilo de música, viu? É maravilhoso e o que eu acho interessante é que ele é melancólico e feliz ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, é como se fosse assim, vamos dançar apesar da vida tá uma porcaria, né? Essa canção, o nome é Ain't That a Shame, né? Ou seja, pô, não é uma vergonha, ou seja, não é uma pena, né? No caso específico, ele tá falando, tipo assim, basicamente de desilusões amorosas. E é uma canção de 55, foi um mega sucesso. Vamos pros anos 60, por favor? Every time I see you, it's just because you're blue. You don't really need me the way that I need you. Don't come on so groovy. Do better me. You're like an old time movie, one that I've already seen. Baby, yes, I need your love, but I'm not gonna get this low. When you tried to read my mind. go. Every time I see Antônio. E aí, essa canção de 67 não fez sucesso algum. A gente continua aqui na nossa missão de desencavar canções que tinham um grande potencial, né, de fazer sucesso. Na maioria das suas vezes, canções até por gente conhecida, só que canções que por acaso não seu som mesmo. Tá meio baixo, Marco Antônio. Hã? Ah, melhorou. Tá, desculpa. Eu tava dizendo que, acho que deu pra ouvir, né? Tá dizendo que a gente está sempre nessa missão aqui de desencavar músicas que não fizeram sucesso, mas de repente tinham muito potencial para fazer. Verdade. Essa aí, o cantor esse é o Scott McKenzie, né? A gente já tocou uma outra canção obscura dele e obviamente um trechinho do maior hit dele, que daqui a pouco a gente vai tocar de novo, mas só para, no caso, essa canção se chama Like an Old Time Movie. Basicamente ele faz uma comparação entre o amor perdido, a pessoa que ele está procurando, e um filme clássico de cinema. Essa canção é de 67, o maior hit dele também foi em 67. Né, ele, obviamente, o maior sucesso dele já vai ter com um trechinho, que é San Francisco, daqui a pouco. Também conhecido como San Francisco, Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair. Né, o nome de batismo dele é Charles Philip Blondheim, terceiro, ou seja, Charles Philip Blondheim Neto, seria isso. Ele nasceu em 39, faleceu há quase 5 anos. Pouca gente sabe que ele foi convidado pelo amigão dele, John Phillips, para fazer parte dos Mamas and Papas. Sim. Papas, né? Ele preferiu fazer carreira solo. Essa canção que a gente vai tocar agora, um trechinho, vendeu cerca de 9 milhões de compactos e pode ser ouvido na cidade de Forrest Gump, A Rocha, e ele coescreveu nos anos 80 com o Phillips aquela canção Kokomo, né, que foi interpretada pelos Beach Boys. Eu acho uma canção maravilhosa. Eu também. E é uma canção que ficou famosa até em 88, eu acho, tocando num filme fraquíssimo. Volta e meia a gente cutuca aqui com o discípulo do filme, que é o Cocktail. Aquele com o Tom Cruise e a grande Elizabeth, a belíssima Elizabeth Shaw e a Gina Gershon. Vamos tocar só um trechinho, então, do, né, maior hit dele. Bom, então, isso é um poema. Sim. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna fantástica, velho. Essa canção aí, se o movimento Flower Power, né, o movimento da contracultura americana tivesse uma canção tivesse que escolher uma canção para representar... Seria essa. É essa, né? A canção tema, diríamos assim, dos anos 60, da contracultura americana. Vamos... Vambora. Anos 70. Também que eu posso falar dele... falei já que ele faleceu faz quase 5 anos, né? E que ficou rico com essa canção que a gente ouviu aí. Vamos para os anos 70, então? Vambora. Well, I didn't plan this to happen. Thought you can't plan things like this. But the way we got along, now how could you when I missed? Everything you did was perfect, and everything I said was right. It just seemed kind of right that you would spend the night. Every day this happens, you hear about it everywhere. You really don't believe it, but it just don't seem to care. How could things that move so quickly turn out to be so right? Baby, don't you know that people fall in love at first sight? Ai, Marco Antônio, esse aí. 76 essa canção. O grande Fufunha, enquanto tá tocando, me avisou já que volta e minha voz tá ficando curta. Pode me. Qualquer coisa me interrompe, fala pra eu gritar, tá legal? Que eu isso é pra eu não aprender a não mais tirar o cabo do telefone e usar como colar. Ou, então é isso que dá. Andei engordando, entendeu? Então, obviamente, a barriga vai esticando. Que eu acho que eu quero ser um cara moderno, sabe, correto? Então, essa canção é de 76, chama At First Sight. O cantor é Lobo, né? Obviamente tu conhece o hitzão deles, esse nome te Me and You and the Dog Named Boo. Exatamente, e a gente vai tocar uma canção romântica, daqui a pouco um trecho, canção romântica dele que fez bastante sucesso também, mas de qualquer forma o Lobo, esse o nome dele de batismo era Ronald Kent Lavoie, nasceu em 43 em Tallahassee, na Flórida, continua vivo. Começou nos anos 60 com uma banda que não foi em lugar nenhum, mas um dos integrantes era o Graham Parsons, que depois obviamente formou, né, The Birds. E junto à discografia do Brad, que a gente tocou no programa, e do Carpenters, que a gente também tocou, é dos mais, a canção que a gente vai ouvir é das mais ouvidas na área de soft rock, né, do rock de dança lenta, diríamos assim, canção lenta dos anos 70. Ele vendeu 3 milhões de discos, né, de LPs, e cerca de 14 milhões de compactos. Ele pode ser ouvido em trilhas sonoras, como numa trilha sonora de um filme obscuro britânico chamado Postcard from America, que é um filme de 94, que contou no elenco com aquele Michael Imperioli, aquele italo-americano que leva um tiro no pé do Joe Pesci no filme Goodfellas. Sim. Né, Os Bons Companheiros. E depois até ele virou um dos astros da série Família Soprano. O papel dele era Chris Moltisanti na série. E também o Lobo pode ser ouvido também numa série sobre um cara polígamo, que um ator que faleceu há pouco, um ator que eu adorava, Bill Paxton. O nome da série era Amor Imenso. Vamos tocar um trechinho Vamos lá. De uma canção romântica dele que fez muito sucesso, por favor. Vamos lá. Vai lá, Fofoinha. saw you standing there, about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know. Viaje com a Showtime, a máquina do som. What you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me. Grande Lobo, viu? Essa canção aí, I Love You to Want Me. Eu acho que depois que ela foi lançada no Brasil, nos anos 70, ela deve ter sido obrigatória, né? Não existia reunião dançante que não tocasse a trinca que, né, que eu citei, né? Carpenters, nas partes lentas. Lobo. Trinca, né? Lobo, com essa trinca que a gente tocou. E obviamente, Brad. Então, quer dizer, o interessante é que eu ouço e se me falasse que ela foi composta ontem, eu acreditaria, porque eu acho, se mentir, que não envelheceu absolutamente nada. Então, dos anos 80, então a gente vamos tocar uma canção meio obscura aí do um dos compositores é o convidado nosso de hoje. Vamos lá? Vambora. De 88. Você que duvida das minhas intenções, eu tenho um plano e não canso de correr atrás. E essa espera tira minha paz. Eu me alimento de conquistas notáveis, do gosto forte das paixões violentas. Ei, quem me escuta, eu tô com sede de amor. Você que não liga pras minhas intenções. A vida passa depressa e às vezes esquece. Dar a prova de sorte, o melhor a quem merece. Não vou perder um só segundo. Pra te ganhar, eu te dou o mundo. Quem mandou você me feitiçar? Antônio. Essa canção é um máximo, pelo amor de Deus. Ei, quem me escuta, eu tô com sede de amor, você que nem liga pras minhas intenções, é o máximo. A Grazi tá dizendo que ama o Barão Vermelho. Não, pô, a Grazi tem bom gosto. Já não sei em matéria de namorado, se ela tem bom gosto. Tem. Ela tem também? Tem. Ela tem, é mesmo? Onde ela mais gosto tem é pra namorado. Ela só tem namorado bonito, charmoso, cheio de charme. É mesmo? É. E dizem que extremamente modestos. Ela escolhe pela modéstia, correto? Olha, eu não era um homem perfeito porque eu não era humilde. Agora que eu sou humilde, eu sou perfeito. Entendi. Agora chegou a perfeição. Exatamente. Em outras palavras, quando olhas pra baixo, daí tu vês o Olimpo, é isso? Exatamente. Lá embaixo. Lá embaixo. Legal, cara. Bem querido, bem legal. Bem lá embaixo. Ah, falando sério. Ai, essa canção é de 88, canção Quem Me Escuta, maravilhosa. Vamos só tocar um trechinho, obviamente, de um dos maiores hits deles, que é, obviamente, Bete Balanço, só pro pessoal que esteve em Saturno nos últimos 35 anos, por aí. É verdade, vai lá, Fofanha, abre. Não, não é essa, não, não é não essa. Não. Não é essa. Não, eu acho que eu mandei aí no link. Calma. Eu mandei também, Bete? Mandou. Isso. Pera aí, a que o Fufi colocou é bem no final, depois a gente toca. Isso. Já vai lá. Sem problema. Bom, depois... essa aqui é só pra quem esteve em Marte nos últimos anos, né? Quem não conhece. Uh-huh. Quem não conhecer teve em Vênus, Plutão, uh-huh. Marte. Por favor, exatamente. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar. Fantasiando o segredo, o ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. No paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa. Bete balança, meu amor. Grande grupo, viu? Grande, grande grupo. E rock and roll clássico. Verdade. Não fica tentando reinventar a roda. Não. Eu acho que é por isso que eles continuam aí e entram e saem modismos e eles continuam. Então, já podemos... Já está no ar. Já está no ar. O grande então, culto. Tá, é uma honra, gente. A gente tocou um trechinho agora do Bete Balanço, de 84. E antes, a gente tocou uma canção, Quem Me Escuta, de 88. Que foi co-escrita por ele. O papo reto que a gente vai ter hoje é com Guto Goff. Ele é baterista, compositor, produtor, integrante, fundador, olha, até rimou, da já icônica banda de rock and roll Barão Vermelho. Ele vai falar com a gente sobre passado, presente, futuro, sexo, drogas, rock and roll e tudo mais. O nome dele de batismo é Flávio Augusto Goff Marquezine. E ele nasceu em 62 no Rio de Janeiro. Tudo bem? É isso aí, Sérgio. Tudo bem, querido? Eu devo te chamar de Flávio Augusto, parece de cantor romântico, né? Flávio Augusto, de quê? De Goff, de Guto, me ajuda, por favor. Olha só, o Flávio Augusto, só minha mãe mesmo, quando quer brigar comigo, me dá os pôlos. Flávio Augusto, vem aqui. O pessoal mesmo, na música, me chama de Guto Goff, não. Uhum, uhum. Tá, então pode chamar de Guto mesmo? Tá ótimo. Tá, perfeito. Querido, vamos começar pelo começo, tá? Me diz assim, já que tens a Goff e Marquezine, né? Ou seja, do lado de mãe e lado de pai italianos, posso deduzir, ou tô chutando errado, que tu veio de uma família assim, se não tocava profissionalmente, pelo menos é uma família muito musical, assim, tu cresceu ao redor de... cresceu ouvindo muita música, ou era só barulho de pessoal brigando? É verdade, no início, quando me perguntavam isso, né? Ah, você tem músico na família, assim, eu não sei porquê, eu deletava isso aí, não me lembrava de ninguém, é porque a música era uma coisa muito espontânea e amadora, assim, dentro da família. Depois eu comecei a ver que eu tive uma tia, irmã da minha mãe, que tocava muito violão, de MPB, Chico Buarque, assim, uhum. E tinha uma outra tia que estudou piano clássico, então mandava um piano forte, assim, com leitura. Tudo. A minha avó tocava bandolim, que é um instrumento também um pouco incomum, assim, né? E ela gostava de tocar bandolim. Então eu comecei a ver que outras pessoas na família, o irmão dela tocava tuba numa banda dessas de coreto, né? Tocando dobrados e que legal. Coisas assim mais antigas. Então eu vi que na família tinham pessoas que tinham realmente tido uma relação com a música, né? Eu tenho um primo também da mesma faixa etária minha que toca também na noite no interior de São Paulo. Canta e toca, então tem outras pessoas assim na família que legal. Música também. Uhum. E me diz uma coisa, Guto, quando é que tu, tu te lembras, assim, qual foi a música, depois que tu escutou, assim, que daqui a pouco pensasse assim, uau, eu acho que eu vou fazer isso profissionalmente, ou é isso que eu quero fazer, porque normalmente quando a gente entrevista, por exemplo, cineastas, a gente pergunta isso. Então eu queria ver, assim, se te lembra, assim, na música que foi a faísca, que foi a centelha, assim, que te fez pensar em, uau, é isso que eu quero fazer. Gente, o que me fez gostar... Fala só um pouquinho mais alto, querido, por favor. Ah, tá bom. Tá. O que me fez gostar de música foi no final dos anos 60, eu nasci em 62, uhum. Mas assim, quando eu tinha uns 6 anos, assim, a minha tia me levava muito aos, era o FIC, né, Festival Internacional da Canção, no Maracanãzinho. Uhum, eu uhum. acompanhei aquela coisa do Tony Tornado, BR3, Luciana, que foi uma das canções que ganhou, uhum. a Cerezinha, que cantava, aquela coisa toda dos festivais de música, né, no Brasil, aquela efervescência toda, Maracanãzinho lotado, torcida da música. Eu peguei aquilo. Na minha adolescência, o primeiro LP que eu comprei com meu dinheiro foi do Martinho da Vila. Ah, é? Aquele samba Maravilha do Senado, do Silas de Oliveira. E aquilo, me apaixonei por aquele samba e comprei o LP do Martinho. E o meu disco, assim, de adolescência também, foi o Chico Buarque, Construção. Foi um LP que eu ouvi demais. Amo. Assim, e aí depois disso, com essa iniciação na MPB, depois eu fui passar para gostar de bandas de rock, né? Aí comecei a curtir o Queen, gostava de Yes, Emerson, Lake & Palmer e outras coisas, e realmente entrei na jogada do rock aí a partir daí. Entendi. Não vais acreditar, mas acho que o primeiro show de vocês em Porto Alegre, acho que foi lá para 82, foi num... se não foi o primeiro, foi um dos dois primeiros. Foi num clube que eu era sócio, um clube de tênis, chamado Associação Leopoldina Juvenil. E tenho quase certeza que foi... porque eu sei que eu tenho um primo chamado Fernando Pascoal e ele organizava muitas das coisas com um grêmio de associados. E foi um dos primeiros shows que eu fui. Só queria dizer que o mundo é pequeno. E quando é que eu ia imaginar que tempos depois a gente estava falando sobre isso? Então, que maneira é isso. E me diz uma coisa... É um mistério, né? A gente nunca sabe o que vem por aí, né? Aham. E como é que... Assim, como é que foi o teu encontro com o pessoal do Barão? Assim, qual foi o momento que vocês... Porque, né, imagino que você tenha tentado fazer bandas com outras pessoas, mas por que tu acha que clicou com eles? E quando é que tu viste que clicou? Essa história do Barão é muito louca, assim, porque... A amizade mesmo, assim, contato cotidiano, eu tinha apenas com o Maurício Barros, né, que é o meu uhum. parceirinho de colégio, na época de sétima série, assim, do ensino fundamental, e a gente sempre tinha uma banda de rock, e ficava na escola ensaiando, levava instrumento, e desde essa idade, assim, precoce mesmo. E depois a coisa do Barão acabou sendo uma indicação de um amigo nosso, na época, que tocava guitarra muito bem, ele indicou o Dé e indicou o Frejá. Uhum. E depois nós descobrimos que nós quatro éramos alunos da mesma escola de música, né, da ProArte. Uhum. Uma seminário de música ProArte em Laranjeiras. E eu estava no curso de bateria, o outro no curso de baixo, curso de guitarra, né, e o Maurício estudando piano, estudando música, todo mundo. E a gente... Aí se identificou ali, começamos a tocar e uma semana, assim, duas semanas no máximo, depois desse encontro dos quatro, veio a indicação do Cazuza pelo Léo Jaime, que já uhum. cantava na noite, indicou uhum. o amigo da praia, que falou, pô, tem um amigo que quer cantar, mas ele não é cantor, mas está muito afim de entrar nessa e tal, por que vocês não testam ele nos dê de presente o Cazuza, né? Ele já tinha um apelido Cazuza nessa época? Era Caju, Cazuza, né? Sempre foi Cazuza. Que é um apelido nordestino, né? Aham. É um apelido nordestino. Depois é que eu fiquei sabendo disso, o pai pernambucano, e o Cazuza tinha esse apelido aí, que é um apelido muito comum no Nordeste. Qual das canções... uma coisa interessante também é que, por exemplo, muita gente, quando vê banda, obviamente, presta mais atenção no vocalista. E, por exemplo, eu já sei há uns anos, mas eu demorei uns anos para saber, por exemplo, já no primeiro disco do Barão, tem tipo duas canções tuas. Eu me lembro que, acho que é Billy Negão e Certo Dia na Cidade, que é uma canção que eu adoro. Isso. como é que foi assim, de notares que, eu acho que eu vou também, no caso era a letra que tu participou também, ou é no caso a parte mais melódica, digamos assim, tu seria mais melodista nessas canções que tu tens crédito, ou letrista mesmo? Era um compositor no início assim, de acaso, né? Porque nas duas músicas eu acabei contribuindo um pouco da música, sugeri colocar uma parte, né, no Billy Negão e no Certo Dia, e no Billy Negão eu tinha a letra, que era uma letra muito infantilóide na época, e o Cazuza pegou e transformou, né, a ideia original lá na coisa do Billy Negão, que era um herói carioca da noite, que bebia ali no meio da rapaziada e não gostava de pagar a conta, Aí ficou uma coisa bem atual, assim, né, que o Cazuza já tinha essa coisa de frequentar a night, né. Nós éramos muito adolescentes ainda, muito verdes, né. Esse lado boêmio, né? O Cazuza já era um cara da noite, né, já saía pra beber todo dia, entendeu, curtir, né, sair em boate, assim. A gente tava praticamente saindo do Cazuza, né, da casa dos pais ainda, muito amarrados ainda, né. Então, foi bom que ele trouxe isso, nos puxou, né, para uma realidade que a gente ainda ia talvez demorasse um pouco para entrar. Se tivesse que resumir, assim, de forma bem sucinta, a gente não ensaiou, diríamos, esse papo aqui, mas assim, se tivesse agora, mas bem resumido, assim, quando tu pensas no Cazuza, o que que tu pensas? Como é que é? Desculpa, não entendi. Se pudesse definir, assim, numa frase, assim, de forma bem sucinta, né, assim, quando pensas no Cazuza, assim, o que que... O nosso tempo com o Cazuza, uma coisa mágica, assim, um milagre da... do universo, esse encontro, né, de cinco rapazes que não se conheciam, de repente estavam dentro do mesmo apartamento, passando tarde, tarde, tarde, tocando, compondo, falando de música, indo à praia junto, saindo para beber à noite, uma época de muita descoberta, né, de grande esperança também, e tudo no Brasil, né, foi uma... aquele início é uma catarse. O filme do Cazuza, ele sinaliza bem isso, né? Quem for ver o filme da biografia do Cazuza, aquele filme dele, O Tempo Não Para, vai enxergar isso na época do Barão, apesar do Barão estar representado ali de uma forma um pouco pueril. Eu achei também, se me permite dizer, tudo bem que o nome do filme é Cazuza, né? Mas então, quase que parece que vocês entraram de carona na história ali. Só terminar o raciocínio para você entender. No início, eu achava que a gente tinha sido retratado de uma forma muito pueril, assim, né? E nós já tocávamos muito melhor do que o filme mostra ali. Mas também depois eu relaxei quanto a isso e comecei a sentir que ali é a fase de alegria da vida do Cazuza. A nossa também, aquela coisa toda intensa das descobertas, né? Uma época de muito amor, muita paixão. Então aquilo ali, e depois a partir do momento que ele sai do Barão, a vida dele vira uma outra coisa. Então eu fico muito feliz de ter feito parte dessa época em especial de grande alegria e amores, paixões, assim, porque é uma coisa muito verdadeira e foi a alavanca inicial para a vida de todos, né? É o que eu estava dizendo, só que tudo bem que o nome do filme é Cazuza, né? A gente sabe que o enfoque vai ser o Cazuza, mas a impressão que me deu um pouquinho é que não sei se foi por falta de tempo, né? Até porque não era uma minissérie, acho que merecia uma minissérie essa história, mas que vocês parecem meio que apêndices, né, da carreira, e isso eu lembro que eu fiquei meio frustrado quando eu vi isso no filme, né? Parece assim como se vocês só tivessem meio chegado de carona na história, mas que bom que tu vês de outra forma e vês que como era, mostrava um rito de passagem, assim, lance adolescente, né? Então que tudo bem que ficou isso. Tranquilo, eu acho assim, a história de uma banda, todas as fases são importantes, né? Do A a Z, todas essas passagens são importantes, né? Para construir as histórias, as raízes. Então, quer dizer, o Barão realmente tem uma história linda, né? Agora tem um documentário que está rolando, não sei se vocês já sabem, ouviram. Que é o Porquê a Gente é Assim, um documentário da conspiração, filme, ele é muito embasado nesse começo aí, do Barão, esse gênero todo louco, assim, que as coisas foram acontecendo muito rápido, né? Tem muito bem representado aquilo tudo, depoimentos dos integrantes da banda, ex-integrantes, Então dá para as pessoas terem uma ideia muito vasta assim, do que foram esses 36 anos do Barão, né? Eu vou ser obrigado a fazer uma pergunta, assim, muita gente escrevendo para mim, a pergunta assim, se eu tivesse, como é que tu fez o trinômio? Não dá para separar o rock and roll desse, do trinômio sexo, drogas e rock and roll. Tens, assim, como falasse de forma muito, bem breve, bem concisa, assim, quando vem essa expressão sexo, drogas e rock, o que que vem à tua mente quando pensas na tua carreira como músico? Cara, eu acho que quando se fala nesse apoio a esse tripé, a primeira coisa que me vem à cabeça é o Barão Vermelho mesmo. Uhum. Sempre foi a banda que cuspia na caretice, né? Desde o início, assim, do primeiro LP, a gente sempre deu pedido de liberdade, né? Nas letras, na poesia, na temática dos discos que nós fizemos ao longo dos anos. Eu acho que o Barão tem uma discografia, são 17 trabalhos, eu acho, lançados. Uhum. E a gente sempre esteve puxando esse carro para frente, né? De um Brasil que, infelizmente, acabou dando em outra coisa aí, né? Porque hoje em dia, honestamente, eu me sinto em 1975, né? Jogado 40 anos para trás no passado. Apesar da minha cabeça estar no futuro, eu sinto meu corpo em 1975. Com essa estratégia que o Brasil deu. Tem uma canção que eu adoro também dos anos 80 de vocês, que é Vamos Declarar Guerra. Né? Então, é o que eu acho interessante em muitas canções, e essa também é coescrita por ti, é que começa com esse lance que parece um libelo de quase que de luta armada, mas daí logo ele completa que é vamos declarar guerra a quem não nos valoriza na área amorosa. Né? E eu acho isso muito bonito em vários dos trabalhos de vocês. Né? Ah, e tem esse lance de rebeldia. Eu vi que você gosta. É importante, né, o declare guerra, porque o momento que o Cazuza sai, e a gente tinha que começar a apresentar um texto próprio, né? E ali a primeira vez, assim, agora, a gente tinha feito o de Babel, e aí fizemos o Declaro Guerra em seguida, essa trinca aí, né? Eu, Frezar e Zeca, também, que é parceiro tanto no Torre de Babel como no Declaro Guerra. E a arrancada do Guarão, uma nova arrancada, né? Começa a Exatamente. Vir. Teve muita gente. Duros. Perdão, querido. Desculpa. Fala. Não, eu ia te perguntar se teve muita gente que, quando o Cazuza saiu, pensou que a banda iria acabar e até se passou isso na tua cabeça também. Ah, a certeza é uma coisa muito interna e pessoal, né? De cada um, né? O Barão, a gente sabia do calibre que a gente tinha. O Cazuza era 20% do nosso 100%, tá entendendo? Toda a banda sabia o quanto cada um contribuía ali dentro para aquele Barão Vermelho ser tão bacana. Então, ali a gente aprendeu e acreditou que ninguém é insubstituível, né? Você pode ter o maior gênio do mundo, ou a pessoa que as pessoas todas acham que é um gênio, tal, para... Se você, a partir do momento que essa pessoa não quer mais estar, ela atrapalha muito mais estando do que não estando, entendeu? Você não pode carregar no teu barco uma pessoa que não quer mais. É igual um casamento. Você não pode manter um casamento se a tua mulher não te ama de verdade, não é legal contigo apenas por negócio, dinheiro. Né? Você não tem condição de sustentar isso muito tempo. Então a vida tem essa coisa mágica, né? As verdades todas acontecem. E depois abrem novas possibilidades, né? Novas portas, você passa por dificuldades que te fortalecem. Então, o que eu digo, a história do Barão é muito rica em todos os detalhes, né? Tanto nos momentos de sucesso assim, absoluto e absurdo, de ser primeiro lugar, como também ser o último lugar, né? A gente passou por toda essa elevadora aí maravilhosa da vida. Eu sempre me interessei por pessoas que são sobreviventes, né? E no caso, vocês sobreviveram a várias, com superações, às vezes momentos baixos, né? Mas também, por exemplo, esse disco, Vamos Declarar Guerra, não fez muito sucesso, né? E eu acho interessante que, e daí que não fez sucesso nesse caso, né? Porque é cheio de canções maravilhosas e canções que são super atuais, né? Então, eu acho isso muito interessante. Você nunca sabe o que vai dar certo ou não, né? E a graça é um pouco isso, apesar das pessoas tentarem, premeditar, ah, agora eu vou acertar, agora eu vou fazer um disco com título, que todo mundo está interessado nisso, e que as músicas vão ser... É muito difícil você ter tudo isso formatado assim, para dar certo como uma receita de bolo, né? E a arte é imprevisível, né? E o que comove as pessoas também. Quer dizer, estou falando de música mesmo, de verdade, né? Não estou falando de música comercial descartável, só para a pessoa botar e ficar dançando, né? Estou falando de arte, né? Então você não tem como prever muito o quanto aquela mensagem vai atingir, quantas pessoas vão se ligar naquilo, né? Isso é que é o bom, né? Certamente. Desculpa. Não, eu ia te perguntar o seguinte, também a gente falou, né, teve que citar o Hermeto Cazuza, mas teve uma perda há uns meses aí, de uma pessoa que foi muito importante na carreira e na tua vida também, e eu acho que a gente poderia ter que citar um pouco, né, pela importância dela, que é o percussionista Peninha, que faleceu há uns meses. Fala um pouquinho, ele também tocou no teu projeto solo, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Pode dizer assim um pouquinho quanto pensas no Peninha, que percussionista, que fez parte? Ah, uma loucura isso, porque... Eu gostava muito do trabalho dele. 31 anos ao lado dele, né? E no dia do enterro dele, eu vi o quanto ele participou da minha vida, né? Porque as minhas três ex-esposas estavam lá, e a minha namorada, que já seria a quarta, estava lá também. Aí uma hora eu falei, meu Deus do céu, vou fugir pro banheiro. E aí depois eu refleti, falei, porra, como Peninha, e participou da minha vida toda, né, praticamente, né, e tocou comigo 31 anos, né, no palco ali do meu lado. É uma coisa louca, né? Não tem como não sentir falta, mas também sei que a única coisa que não volta atrás é a morte, né. É, não então, tem como fugir. Isso é muito claro para mim. Então também não tem como ficar lamentando isso, né? E chama ele para estar junto sempre lá nos shows, quando ele quiser, né? Toda vez que eu vou tocar, peço para ele me proteger lá de cima, mandar uma luz, porque uma hora a gente vai se ver lá de novo, né? Boa. E a nossa amizade é para atravessar encarnações. Ah, maravilha. Fala um pouquinho, por favor, da tua carreira solo. Eu adoro Tudo de Bem e o grupo, né, o Bando de Bem, que é Guto Goff e Bando de Bem. Fala um pouco da tua carreira solo. Faz pouquíssimo tempo que conheci, não deve fazer mais de 6 meses, mas não, deve fazer uns 8 meses, né, mas eu realmente gostei, até porque não parece também Barão, né? Tem muita influência de samba, eu consigo até ver um pouco até de Lupicínio Rodrigues na história. Fala um pouco disso. Maneiro, né? Um pouquinho mais alto, sua querida, por favor. É o seguinte, eu tô produzindo, né, músicas e lançando disco. Comecei em 2011, lançando um CD chamado Alimentar. Eu gravei, eu coloquei 10 músicas no CD físico e coloquei 12 a mais na internet, né? 22 músicas, praticamente um álbum duplo. Que eu peguei várias músicas minhas antigas que nunca tinham sido aproveitadas, né, no Gisto do Barão ou em outros trabalhos, e estavam ali, eram músicas bacanas, boas, e eu resolvi registrá-las para botar isso para fora. Depois, o segundo disco, comecei a fazer em 2014, se não me engano, gravei 2 anos gravando. E terminei em 2016, que é o Bem, que é o meu segundo trabalho. Aí sim, com uma safra de canções muito mais novas, né? Porque no primeiro disco, por eu ter tirado todas essas músicas assim do meu caminho, do meu criado mudo, abri espaço para fazer material novo e consegui fazer um disco bem variado também. Nesse disco eu me preocupei com a temática desde o início, para não envolver coisa que tivesse baixo astral, estava sabendo que o Brasil ia atravessar um momento político muito de baixa estima, de desesperança, e eu falei, ah, não vou entrar nessa não, eu vou fazer um disco para cima e tentando fugir disso, né, desse limite geográfico aí dos sentimentos, e aí comecei a escolher as letras que me levavam para esse lado e fiz essa safra de canções aí, é um disco bem bacana. já tenho acho que 2 clipes que eu produzi desse trabalho no YouTube, para quem quiser dar uma olhada, a faixa de abertura Tudo de Bem, que é praticamente uma música que a gente vai tocar na atmosfera do CD, e também tem o Flores Raras, que é uma música que eu, foi a última música que eu compus no CD, e eu estou tocando todos os instrumentos na faixa. Estou cantando também, toco os instrumentos de corda e a minha banda faz vocais comigo. O clipe é numa academia, que... eu achei maravilhoso o clipe. Ah, o clipe com uma amiga minha Fortuna, né? É, com uma fisiculturista, achei legal. Mas a influência eu posso assim mais ou menos deduzir que com a tua carreira solo estás resgatando essas influências que começaram lá com, sei lá, com Martinho da Vila, por exemplo? Cara, olha, eu vou te falar uma coisa, eu sou uma pessoa que se as pessoas forem me colocar no... fazer um eletroencefalograma assim, vai dar uma coisa muito louca. Eu não me permito, assim, muito mais na carreira solo, né, a ter limitação alguma, assim, né, das minhas vontades e minhas buscas. Então, eu posso fazer tudo, assim, no meu trabalho solo, né. Posso realmente gravar um bolero. Eu tenho os boleros lindos que eu fiz. Tem um tango? Tem um tango teu, não tem? Tem um tangão ali. Isso. Com... Parece uma milonga, assim. Rock. Eu acho bacana isso, assim, porque eu sou uma pessoa que sou ligado em música. O tempo todo, quando eu tô aí fora, eu vou a shows, eu visito outros países, eu quero absorver alguma coisa dos lugares que eu vou, para poder botar isso no meu repertório de conhecimento, né? Então, na hora que você vai compor, ou ensaiar, ou tocar, você tem muito mais possibilidade de fazer uma música diferente, né? Fazer combinações assim, não usuais, que nem que... porque a música pop é muito desgastada, as pessoas vão muito nas mesmas fórmulas. Isso é uma coisa que eu não gosto, assim, eu tenho um pouco de pavor disso. Então por isso que eu me arrisco. Mas às vezes eu também me ferro, né? A gente tá chegando ao final, e daqui a pouco a gente vai tocar Tudo de Bem. Tá? Eu gosto bastante, assim, e dá pra ver essa salada, assim, de influências tuas, já nessa canção. Mas eu queria só perguntar, antes de finalizar, assim, se tivesse que olhando pra trás, assim, se tivesse que dar algum conselho, ou alguma coisa que pudesse mudar, e se te encontrasse com o Guto Goff, lá de 82, por exemplo, assim, o que que tu falaria pra ele? É, rapaz, o conselho assim, a vida tem donos, né? Então você também tem que saber disso, desde novo, que tem a galera do dinheiro aí que comanda o mundo, e você tem que jogar nessa conversa aí com eles, né? E não pode ser tão maluquete, falar as verdades todas, né? Melhor você ouvir do que falar, né? O que a gente acaba aprendendo no final é isso. Então eu falo para os meus filhos isso, né? Ó, ouça mais, fale menos, ouça mais do que... Porque eu acho que você acaba, às vezes, se dando bem, entendeu? Você vê como o mundo está dividido, né? A coisa das religiões, das vontades políticas, do modo como as pessoas veem toda essa desordem do Brasil. E é difícil encontrar um pensamento de unanimidade, né, das pessoas, muito difícil. Mas às vezes você fica discutindo com quem não vale a pena, né, determinadas coisas. Então a sabedoria também é, de repente, ouvir mais do que falar, né? Então fica essa dica aí pra mim. Eu sou o Barão Vermelho. Se você ouvir, vamos ouvir coisa boa, né? Certo, então a gente vai tocar agora uma canção do seu projeto solo, e eu quero te agradecer pelo teu tempo, tá? Pela tua atenção, pela tua boa vontade e pela tua paciência e de falar com a gente, tá bom? Pô, cara, é um prazer participar de um programa tão bacana, poder conversar assim de uma forma descontraída e verdadeira. Espero que os seus ouvintes tenham curtido também e que quando o Barão passar por aí, o pessoal vá lá prestigiar. Por favor, muito obrigado. E como é que as pessoas podem fazer para saber mais sobre o teu trabalho solo? Qual o site? Alguma coisa assim? Tem o site gutogoff.com.br. Lá tem informações sobre o meu segundo disco e tem também como acessar o meu primeiro site, o Alimentar, também, que tem essas 22 músicas lá, dá para você ouvir. Maravilha. Então, é isso aí. Muito obrigado pelo interesse. E eu agradeço de novo, tá, querido? Tá bom. Grande abraço, viu? Obrigado, queridão. Muito bom, um abraço. Aí. Obrigado. Tchau, vamos lá, Marco Antônio. Vamos, um grande abraço. Vamos tocar então vamos só lá. A cançãozinha, a canção dele, recente. Vejo o sol de novo entrando no seu quarto e a linda luz que vem e te faz bem do amanhecer de mais um dia tão brilhante, sossego cintilante que só tem que merecer viver na paz, provar do amor, sem esquecer de todo o tempo que levou, de tudo que passou e o que fez pra compreender um pouco mais desta vida louca, abastecer a força do que faz você crescer em sua oração, o seu bem querer, sem esquecer que dentro do futuro talvez exista quem não te protege, não mereça estar contigo nesta vida. Vamos cantar, vamos viver e desejar tudo de bem. Vamos cantar, vamos viver e desejar tudo de bem. Tudo de bem. Mesmo que os mais céticos insistam criticar o seu jeito de viver, e mesmo que um dia você chegue a duvidar do que escolheu pra viver, pra você. Vamos cantar, vamos viver tudo de bem. Vamos cantar, vamos viver e desejar tudo de bem. Gostei, viu? É, eu também. Tem influência desde cantiga de roda, um pouquinho de Jethro Tull com umas flautas peruanas. É muito bacana mesmo. É uma canção super do bem. Então, gente, assim, é www.gutogoff, né? Obviamente, é GO2F de Fernando e de Ivan.com.br. E quero te agradecer pelo espaço mais uma vez, João. E acho que o papo foi bem legal, né? Foi. Então a gente se fala no sábado. Então, no sábado. Tá bom? Um grande abraço para você obrigado, e até sábado. Obrigado a ti, obrigado a você, querido. Como é que é? Não ouvi, desculpa. Obrigado a você. Não. Então, obrigado também ao Fufunha e aos ouvintes. Tá? Um grande abraço e até lá. Bye, bye. So long. Vamos, farewell. Tchau.